A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é um motivo de muita gratidão ao Senhor por Ele nos ter dado a vida, vida com abundância, e nos dá a oportunidade de compartilhar também uns com os outros em oração, nos cânticos, no louvor, nas mensagens, nos hinos. É motivo de muita, muita gratidão. Eu quero agradecer a todos que têm postado canções lindas para a nossa edificação, mensagens, breves mensagens para a nossa edificação, como o texto de 1 Pedro, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa participação de vocês enriquece a cada dia a experiência de cada irmão, de cada irmã que tem participado desse grupo, e esse é um grupo que continua crescendo. Hoje nós somos mais de 320 pessoas que diariamente ouvem o WhatsApp. Fora os 1.076 irmãos e irmãs que acompanham também pelo blog. Que o Senhor abençoe a vida de todos. Nós vamos continuar com o estudo de Levítico, hoje falando sobre um tema muito especial, que é o Yom Kippur, o dia do perdão para Israel. E você vai poder entender um pouco mais desse texto. Embora o texto seja com um número, tenha um número razoável de versículos, eu vou fazer a leitura rapidamente para você poder compreender um pouco mais. Depois que os dois filhos de Arão foram mortos, Levítico 16, versículo 1. Depois que os dois filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante de Yahvé, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: Falarão, teu irmão, que não é qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório. A tampa da arca que está sobre a arca poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho, com uma oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará banho e vestirá roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica, o cinto, na cabeça, ele colocará o turbante também, feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel dois bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho por sacrifício, por seu próprio pecado, e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e por sua casa, Arão tomará os dois bodes e apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes mediante duas pedras, uma com o nome de Yahvé e outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode, o qual caiu sobre a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício por seu próprio pecado e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo e por sua casa e imolará o novilho. Encherá então o incensário com brasas ardentes tiradas do altar diante de Yahvé e tomará dois punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que ele não morra. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa em seguida. Também com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa, o propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará seu sangue também para detrás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito da expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, por suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanece com eles no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer expiação no santuário até quando sair. Depois que tiver feito a expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual da expiação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas em forma de chifre moldadas no altar. Com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo, santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro, tabernáculo, irmãos, e do altar, fará aproximar-se o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar o Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes e banhar o corpo em água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecido em sacrifício pelo pecado e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo, sua pele, sua carne e seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No décimo dia do sétimo mês, humilharei vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós, porquanto nesse dia se realizará o rito da expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós Shabat, um momento sabático de descanso total para constrangimento de vossas almas e para jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas. Fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Isso será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas, e fez-se tudo conforme Yahvé, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés. Irmão, só depois dessa leitura, eu quero fazer dois destaques. Quando escrevi o pequeno comentário sobre o livro de Levítico, o Senhor me deu o nome Santidade ao Senhor, porque todo o livro de Levítico fala sobre a santidade de Deus e a necessidade de que nós sejamos santos. Quando nós olhamos para o cuidado de Deus com cada aspecto cerimonial, nós somos constrangidos. Eu confesso a vocês que fico constrangido. Porque, em primeiro lugar, então, esse é o livro da santidade ao Senhor. E nós retiramos isso da lei cerimonial. Ontem falamos sobre a purificação e assim por diante. E o segundo aspecto é que nós temos tratado as coisas do Senhor não com o devido temor e tremor, não com o reconhecimento da grandeza e da majestade do Senhor. Nós temos tratado as coisas do Senhor, talvez em nome de uma mudança que eu tenho tratado no sábado, importantes mudanças em questões periféricas. Mas em nome das questões periféricas, nós acabamos passando das periféricas para coisas essenciais. E uma coisa essencial é que tudo que diz respeito ao cerimonial de adoração a Deus deve ser realizado com muito temor, com muito reconhecimento da grandeza de Deus. Não tome aqui a palavra temor só como medo. Temor e tremor apontam para o reconhecimento da santidade de Deus. E em nome dessa liberdade, dessa nova postura, quer seja na adoração, quer seja na confissão, quer seja na hora das oportunidades, quer seja na hora dos cânticos espirituais ou dos hinos, dependendo da igreja, mesmo na palavra que vai ser ministrada, o púlpito, que precisa estar absolutamente em ordem, tanto por fora como por dentro do púlpito, porque a gente conhece muito sobre o pastorado ao observar como está o púlpito da igreja. Se ele está uma bagunça, talvez isso reflita um pouco a maneira como o preletor, o pastor, o sacerdote enxerga aquele lugar. E se ele está absolutamente em ordem, talvez isso reflita um pouco a forma como nós enxergamos aquele lugar. Também depois da pregação, a dedicação, a volta para casa, a confraternização, nos momentos de Santa Ceia, como já mencionei uma vez, obreiros que pegam os elementos consagrados e jogam no lixo. Então, eu faço um chamado aos irmãos, antes de fazer a aplicação, cristológica desse texto, de que nós recuperemos em tudo e para tudo, no que tange ao nosso relacionamento com o Senhor, temor e tremor, em tudo. Você repara todo o ritual, o cuidado que deveria ser realizado, as vestes, a forma de realizar o cerimonial. Então, temos liberdade hoje em Cristo? Sim. Mas essa liberdade não é sinônimo de falta de reconhecimento da santidade de Deus. Isso serve para a nossa vida pessoal em casa, isso serve para a nossa família, isso serve para a nossa igreja, isso serve para o nosso testemunho perante a sociedade. Nós somos o povo que segue a Jesus Cristo e deve haver, então, um diferencial, não só externo, em primeiro lugar, interno, porque somos novas criaturas. Uma nova posição interna nos nossos corações, na nossa mente, no que diz respeito à obra do Senhor, que é uma obra santíssima, mas também nas coisas externas, no nosso procedimento visível perante as pessoas. É bom que eles nos vejam como um povo que adora ao Senhor com toda reverência. Pastor, o senhor está sendo por demais conservador. Olha, você pense da maneira como achar mais adequado. Todos são livres para pensar conforme desejarem. Mas eu de conservador não tenho nada. É só uma questão de leitura bíblica. É só uma questão de leitura bíblica. E uma vez que nós lemos toda a Bíblia, nós percebemos em todos os aspectos, desde o Antigo até o Novo Testamento, uma santa reverência ao Senhor, um modo de ser e agir que reconhece a santidade de Deus. Que Deus nos abençoe e que você mantenha essa santidade, porque você adora um Deus que é santo, santo, santo. Partamos então para a nota de rodapé e depois a conclusão. Esse capítulo marca o ponto alto da primeira sessão de Levítico, o caminho de acesso a Deus, o dia da expiação. Ocorria uma vez por ano, até hoje ocorre uma vez por ano, e representava o mais solene e eficaz ritual de purificação do povo de Deus. A palavra hebraica, kippah, que significa cobrir, toldar, ocultar a vista, foi traduzida por expiar ou expiação. Um sacrifício expiatório cobre a transgressão para nunca mais ser considerada e, portanto, nunca mais ser punida. Esse ato magnífico, já contextualizando para nós cristãos, esse ato magnífico foi realizado de forma cabal e eterna somente pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, quando sacrificou a sua própria vida imaculada e deu seu próprio sangue perfeito em favor e benefício de todos os pecadores do mundo em todos os tempos. De tal maneira, irmãos, grifo meu aqui, que todo aquele que nele crê e o recebe, se arrepende do seu pecado e o recebe como Senhor e Salvador, tem a vida abundante e eterna. E está livre do seu pecado original e pode agora ter livre acesso ao Senhor. Os pecadores do mundo, em todos os tempos, em plena obediência à vontade de Deus Pai, pagando assim integralmente a pena que nos cabia como humanidade. Jesus cobriu com seu sangue nosso eterno e humanamente impagável escrito de dívida, oferecendo gratuitamente a todos os que nele creem pleno acesso à presença do Pai e à vida eterna. O justo sofreu vicariamente pelos injustos. Segundo Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24. A mesma doutrina se assenta sobre o termo reconciliação no Novo Testamento, que traduz a palavra grega katakage, significando a reparação legal e moral pelos danos causados pelos pecadores, Romanos 5:11, restaurando assim as relações entre Deus e a humanidade, que haviam sido quebradas quando os seres humanos violaram deliberadamente a Torá, a lei de Deus, tornando-se réus da penalidade da morte que a justiça divina exigia. O resultado da obra de Cristo é a retidão e a vida eterna para os que aceitam mediante a fé bíblica. Efésios 2, versículo 8 a 10. No dia da expiação, os homens participavam de uma cerimônia. Lembrem que nós estamos falando de leis cerimoniais que prefiguravam a morte de Jesus. Prefigurar é apontar para, de modo mais simples ainda, representava. Era uma figura que representava previamente aquilo que Jesus ia fazer, ou seja, a sua morte. A morte de Jesus Cristo, o Messias. O sangue dos animais não removia o pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Afinal, somente o sangue de Cristo tem esse poder. Aleluia! Somente o sangue de Cristo tem esse poder. Cada sacrifício representava um documento de dívida a ser pago por completo pelo Cristo no porvir, lá na cruz do Calvário. Todos os anos, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que carregar o sangue dos animais substitutos pelo pecado e pela morte, a fim de fazer a expiação por si mesmo e por todo o povo. Hebreus capítulo 9, verso 7. Entretanto, para nós, discípulos de Jesus, Jesus Cristo cumpriu a promessa de expiar, anular, purificar, perdoar todos os nossos pecados de uma única vez e para sempre, mediante seu próprio sangue, sem pecado algum, tornando todo e qualquer sacrifício dessa natureza obsoleto. Hebreus capítulo 9, verso 12 a 26. Por isso que eu tenho insistido com vocês. Se você é de matriz judaica, hebraica, aleluia, louvado seja Deus. E Deus vai tratar com você e você faz parte de um aspecto, de um segmento muito particular da ação de Deus. E é compreensível que você, de ascendência hebraica, tendo se convertido a Jesus, ainda faça alguns cerimoniais por causa da vossa tradição, mas ainda assim é importante que vocês entendam claramente que o único a fazer o sacrifício, o único perfeito, suficiente, é Jesus Cristo. Agora, se você não é de ascendência hebraica, entenda, isso tudo é uma lei cerimonial que tem um conteúdo expiatório de perdão, perdão do pecado, perdão da culpa. E só nos cabe repetir uma data ou uma tentativa de reprodução, cerimonial do Antigo Testamento uma vez, a cada, ano, uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 20 anos. Para quê? Para ensinar os mais jovens, por caráter didático. Isso pode ser realizado na escola dominical, por exemplo. Olha, os judeus faziam assim, mais ou menos assim, Esse era mais ou menos o procedimento, e depois você faz a ponte com aquilo que Jesus realizou de modo cabal, dizendo que não há mais necessidade de se fazer assim. Uma vez que se faça dessa forma, didaticamente, é compreensível e até importante para as crianças, adolescentes, o novo convertido, mas se nós tentamos reproduzir algo que Jesus já realizou de modo cabal, pleno, total, final, então aí nós estamos nos equivocando e caindo na obsolência. O uso de dois bodes como oferta pelo pecado, voltando ao texto, reforça a ideia que nenhuma oferta individual podia tipificar completamente a obra expiatória realizada por Jesus Cristo, aleluia. Jesus Cristo, nosso, o Messias, o único Messias. O termo hebraico Azazel significa literalmente a força de Deus. Seu uso e sentido aqui nesse texto é um pouco nebuloso, mas pode ser o nome próprio de um dos picos do complexo de Monte do Sinai. Pode representar de montes no Sinai. Pode representar isso também. Por isso eu disse, aqui ele é um pouco nebuloso. Afinal, esse é o bode que seria lançado precipício abaixo do próprio local onde a lei foi transmitida. Então, esse pode ter sido também um dos motivos, um dos significados, segundo a arqueologia judaico-cristã e a arqueologia, os historiadores cristãos. E também pode ser um dos nomes de Satanás. Pode ser um dos nomes de Satanás. Compare com Lúcifer antes da queda em Isaías 14, 12, Ezequiel 28, de 1 a 19. Você que tem a tradução do grego e do hebraico, você pode conferir e depois verificar, pesquisar. E pode, eu não estou afirmando, pode significar também o nome do maligno. Nesse caso, faria sentido o fato de precipitá-lo no abismo. Um dos bodes era sacrificado, seu sangue aspergido no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, e seu cadáver era queimado fora do acampamento, fora da comunidade de Israel, fora do arraial, simbolizando o custo total da expiação, que nós sabemos foi pago inteiramente por Jesus Cristo. Aleluia. Não precisamos mais de todo esse cerimonial, porque Jesus já realizou, assim como nas duas aves, uma foi imolada, representando a morte, consequência do pecado. E Jesus assumiu a nossa morte para que vivamos a sua vida. A outra ave, no capítulo anterior, irmãos, a outra ave foi solta, representando a libertação do pecado. Jesus cumpriu a morte, por um lado, sendo imolado, e Jesus representa também a nova vida que voa em direção aos céus, à liberdade. Aqui também, Jesus Cristo realizou a plena purificação do nosso pecado e da nossa culpa, a expiação de nosso pecado e nós temos agora livre acesso a Deus. O véu já foi rasgado e nós podemos entrar no Santo dos Santos e ter comunhão plena com o Senhor e com a glória do Senhor. Só um cuidado. Se você quer ter comunhão plena com o Senhor, cuidado como você vai a essa comunhão. Eu não estou falando só das coisas externas, da roupa, né? Se bem que ela é importante. Ah, eu quero ter um encontro pleno com Deus, eu quero experimentar a glória do Senhor. Você está vestindo o que convém, meu irmão? E veste representa na Bíblia comportamento. Você está se comportando dignamente para experimentar da glória do Senhor? Você está amando ao Senhor completamente para experimentar a glória do Senhor? Porque senão a glória do Senhor poderá fulminá-lo espiritualmente. Eu digo isso por mim mesmo e para você também. É maravilhoso que o véu tenha sido rasgado, mas isso não nos dá liberdade para sermos irreverentes. O outro bode aqui no texto, também chamado de bode expiatório, o bode que faz a expiação, que era o símbolo da purificação, do perdão, do pecado e da culpa, era expulso do arraial com vida, carregando sobre si os pecados de toda a nação de Israel. Simbolizava a remoção e o afastamento do pecado e da culpa de todo o povo de Israel. Aleluia! E hoje nós sabemos que em Cristo Jesus, morto, sacrificado por toda a humanidade em todos os tempos, não precisamos mais nem das duas aves, nem do bode, nem de lei cerimonial nenhuma, porque a lei cerimonial já se cumpriu plenamente, ouça essa palavra, plenamente em Jesus Cristo, não fazendo sentido de modo algum, a não ser por um aspecto didático já mencionado a cada 5, 10 anos, para ensinar as crianças ou novos convertidos, é uma tentativa nossa de cristãos querermos voltar a uma experiência que é da nação judaica. E glória a Deus pela nação judaica. Dali veio Jesus. Glória a Deus. Nós temos que abençoá-los. E Deus tem preparado para eles um lugar especial para Moisés, para Elias, para Eliseu. E, irmão, se eu fosse falar agora, não dá para falar o número, o nome de todas as personagens que apontaram para Jesus. Glória a Deus! Mas isso é parte daquela dispensação. E Jesus morreu também por eles. Embora eles já tivessem o temor de Deus e já tivessem contato com a palavra de Deus, e a palavra é Jesus, e a palavra e a obediência à palavra que eles tiveram a Deus já os conduziu a Jesus, ainda que eles não tivessem a oportunidade, não tenham tido a oportunidade de vivenciar há 2.000 anos atrás. Eles viveram há 5.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos atrás. Ainda assim, Jesus estava ali manifesto, desde a criação, se revelando e eles obedecendo ao Senhor como palavra, como logos, obedecendo ao Senhor como Criador, Jesus como parte autor da criação, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Eles adoravam a Deus como com salmos de louvor, como Davi. Eles adoravam a Jesus lá atrás, como palavra, como natureza, com a sua experiência na palavra de Deus, com a razão orientada espiritualmente para a comunhão com Deus, com a sua experiência pessoal com Deus, com aquilo que eles aprendiam dos patriarcas, dos homens mais velhos, dos anciãos que contavam a história e obedeciam a palavra e toda a criação. Então Jesus já estava presente e há um capítulo especialíssimo para a nação israelita. Aleluia. Mas isso não significa que nós tenhamos que reproduzir, porque senão nós estaríamos querendo anular o sacrifício pleno e suficiente que Jesus fez. Ah, pastor, mas não é minha intenção. Não é sua intenção, querido, mas você não deve fazer. Não deve fazer, porque Jesus já fez. Então nós não devemos reproduzir um cerimonial que Jesus já realizou. E só ele pode realizar. Para concluir, hoje que ficou um pouquinho mais extenso, mas vale a pena, porque trata-se do Yom Kippur, que os judeus guardam até hoje, louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus fez a expiação do pecado. O Senhor orientou a Moisés e Arão que o sacerdote escolhido só poderia entrar no santuário levando o animal para expiação do pecado. Havia uma condição, irmãos. Só é possível experimentar da glória do Senhor cumprindo os requisitos que Deus estabelece. Deus se encontra com o seu povo no propiciatório. Jesus é o propiciador. Jesus é o propiciatório. É a glória propiciatória manifesta que expia o nosso pecado, que retira o nosso pecado, onde ele manifesta a sua santidade e perdoa a todos nós. Era necessário que Arão vestisse as vestes sagradas. Aqui, atenção, os jovens. Era necessário que Arão vestisse as vestes sagradas para entrar no santuário e fizesse expiação do pecado da sua vida, da sua família e também no povo. Pastor, mas o senhor disse que não é para reproduzir. Não, eu disse que não é para reproduzir, mas eu também disse que é preciso ter temor e tremor. Não se vai à casa do Senhor de qualquer maneira. Não se está na presença do Senhor de qualquer maneira. Deus falou para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Então havia uma veste específica. Eu fui criado aprendendo que o melhor das minhas vestes eram para o domingo. É uma forma, um símbolo, um sinal. Também não adianta nada ir com a melhor roupa se o seu coração está distante dele. Mas se o seu coração está próximo dele, vá da melhor maneira possível para adorar ao Senhor. Nós só podemos ter comunhão com o Pai através da manifestação propiciatória de Jesus, se mantivermos o temor e o tremor. Ele é a porta da comunhão com Deus e o Pai. Ele se apresenta como a porta das ovelhas. Mas é necessário que, como sacerdotes, tenhamos vestes santas, externas, e comportamentos, e mente, e sentimento santo. Ou seja, um comportamento condizente com a fé que professamos, e uma postura na igreja condizente e perante a sociedade condizente com a fé que professamos. Arão, como sumo sacerdote, tinha que fazer expiação por si mesmo e pela sua casa. O incenso era posto sobre o fogo para que a nuvem do incenso cobrisse o propiciatório, para que o sacerdote não morresse diante da absoluta santidade e da glória manifesta. Olha só, irmãos, como Deus é zeloso. Para que a glória não fulminasse o sumo sacerdote, então ele providenciava uma nuvem para cobrir, porque senão ele não aguentaria. Por isso que quando nós estamos falando de trabalhar no altar do Senhor, seja na pregação, seja nos cânticos espirituais, seja no coral, seja no que for, irmãos, isso é coisa sagrada, isso é coisa santa, isso é santíssimo, coisa santíssima é. Isso não pode ser realizado, o culto ao Senhor não pode ser realizado de modo displicente. Como discípulos de Jesus e sacerdotes do Senhor, temos que confessar o nosso próprio pecado, o pecado da nossa família e dos irmãos na fé. Assim, poderemos participar diante da glória e da majestade do Senhor. Era necessário fazer a expiação do pecado do povo. Primeiro, o sacerdote expiava o seu próprio pecado. Esse é o meu dever. Esse é o seu dever, pastor. Pedir perdão pelo seu próprio pecado e os da sua casa, e depois os pecados da comunidade ou da igreja. A expiação era feita por causa das impurezas dos filhos de Israel, de suas transgressões e de todos os seus pecados. Os discípulos de Jesus precisam manter uma vida de pureza pessoal e comunitária. Voltamos para o tema fundamental de Levítico: santificação, santidade ao Senhor. Sem santidade ao Senhor, não há livro de Levítico, não há comunhão íntima com Deus. Nós, como discípulos, precisamos manter uma vida de pureza pessoal e comunitária. O processo de purificação ocorre para nós, não com aquele cerimonial do Antigo Testamento, de 5.000 anos atrás, mas ocorre através do arrependimento das obras que nos levariam à morte espiritual, da confissão de pecados conhecidos, ocultos, involuntários, e do fruto do arrependimento, que é a mudança de vida, a mudança de postura. E aí não aceite Satanás vir acusar você. Ah, mas você ainda faz isso, você ainda faz aquilo. Isso é palavra do diabo. Não aceite. Jesus já te purificou, você anda em purificação, agora que ninguém venha lembrá-lo do que passou, porque nova criatura você é. E se mesmo depois da conversão, mesmo já no pastorado, falo da minha experiência, ocorreram experiências desagradáveis de concessão ao pecado, pediu perdão para Deus, se arrependeu, parou de fazer isso, não aceite nenhuma palavra do inferno contra a sua vida. A confissão de pecados firmada na expiação realizada por Jesus na cruz do Calvário é infinitamente superior à expiação das impurezas que os filhos de Israel faziam no passado por suas transgressões e pecados. Na festa anual de expiação, o povo tinha todos os pecados apresentados diante de Deus e eram perdoados pelo Senhor. Até hoje eles guardam o dia do perdão. Aleluia por isso, porque se quebrantam. Mas a obra de Jesus é infinitamente superior a qualquer outro cerimonial. E com isso, é um estatuto perpétuo para Israel como nação e para nós como a nova Israel. Temos que entender que essa obra se consumou na cruz do Calvário, através da expiação feita por Jesus. Perpetuamente temos a expiação dos pecados de todo aquele que nele crê. Aleluia! Recalabachuri andalabás! Ele é o sumo sacerdote. E também ele é o cordeiro imolado. Ele, ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. E ele também é o cordeiro que foi imolado. E o seu sangue nos purifica do pecado e da culpa. Em seu sangue e sacrifício, nós fomos redimidos. Nós fomos reconciliados com Deus. Essa obra expiatória nos livra de todo pecado, de toda transgressão, de toda culpa, e nos permite estar na presença do Senhor em santidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Se essa palavra marcou o seu coração, por favor, em abril nós tínhamos 50 pessoas. Hoje, somando todos os segmentos, já passamos de 1.300, mas é pouco, porque há um mundo carecendo do alimento. Transmita o nosso telefone, passe o nosso telefone para que nós possamos inscrever essa pessoa, para que ela receba uma mensagem de salvação. Ou passe o nosso blog, bloglogo7.blogspot.com. Não vou ganhar nada com isso, meu irmão. Eu já ganhei lá na cruz do Calvário. Eu não preciso ganhar mais nada. Eu já ganhei na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e vamos avançar, anunciando a obra maravilhosa de Jesus Cristo por nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.